Um certo dia, o senhor Joaquim resolveu fazer uma festa lá na Rocinha e convidou todo o povoado. Venham, venham, na festa do senhor Joaquim, venham, venham, todo mundo. Foram chegando os compadres, as comadres, o Zé Tatu, o João Gambá, a Maria Filipina, Josefino, a Rosinha, o cachorro do Firmino, o gatinho manhoso, o galinho garnizé. E para a surpresa de todos, Romeu montado em um cavalo alazão. E já foi despertando suspiros nas minas. Tudo estava muito bonito. As banderolas esvoaçavam ao vento. A fogueira crepitava soltando lindas faíscas. Os fogos estralavam, contagiando todo o povoado. Em meia festança, Romeu avista Rosinha, que estava muito linda e radiante, e seu coração acelera fortemente. Paixão à primeira vista, e vai convidando-a para dançar no arrastapé ao som de uma sanfona. Na empolgação, ele pisa na barra do vestido dela e caindo por cima um do outro, provocando verdadeiro alvoroço com muitas gargalhadas. Pensam que eles se importaram? Não! Ele levantou, puxou-a pelo braço, sacudiu a poeira e caíram novamente no arrastapé, lançando um beijo apaixonado naquela morena arretada, provocando aplausos de toda a multidão. E para o fim, criou coragem e a pediu em namoro. Quer casar comigo? Sim! E assim acaba a história. Participaram Bianca, João Vitor, Renata, Nájida, Mestre. Essa foi a história. Festa na roça. Essa trem bom.